estamos de volta. Das antigas, freio, cabeça, magrelos, força ao hip hop e rapaz, verdadeiro hip hop brasileiro, brasileiro, brasileiro, brasileiro. Not the animals.